Ooh. Olhos feitos de estrelas brilham, inundam com luz. De longe sigo teu facho, um espectro feito de luz. A flama que emana de tua alma, como uma tarde de verão. Vem trazer pra mim a luz do sol. Vem trazer pra mim a luz do sol. Vem trazer pra mim a luz do sol. Vem trazer pra mim a luz do sol. Ei, na sua casa ninguém explica, rap. Cê só sente que é de verdade. Hey, nego de fora se identifica. Rex sim, SP é raridade. Eu e ela é tipo I zip, you zip, she zip no drink mole. Tipo assim, fight, não tipo piquenique no parque. Eu e ela da dinamite explode. Quem olha quer entender. Mistério igual peyote ou dime. Ela é tipo dirty na mind. O pai bem freak, né? Feio na régua, fight. Fecha junto em cada vem tempo. Não importa o que vem, cê estresse ou falta nota de sente. Vídeo marmitex, suspect, é pasta de dente. Destaca quem me entende, ey. Ela sem roupa é hipnose, ao natural, sem pose nem prótese. Na câmera é close, lingerie, embaixo do sol, fazendo fotossíntese. Oh, oh, oh, ela tem aquele tipo que eu imaginei pra mim. Eu sei, tem que ter caráter pra manter no limite. Tão eterno quanto perto do fim, é melhor assim. Porque é tão difícil de manter. O caminho mais fácil é deixar morrer. De ou sei que eu errei. Sou apto a me perder, sempre isso o tempo que vai dizer. E é melhor assim. A sua luz é a mais bela, e é com ela que eu vou. Hoje eu quero que a noite acabe pra encontrar com ela e mostrar quem eu sou. Vem trazer pra mim a luz do sol. Vem trazer pra mim. Pra mim, a luz.